E, tal como eu vos disse, este fórum tem como objetivo principal debater um conjunto de temas relevantes para os nossos cursos. E eu acho que hoje, aqui na questão do turismo, tentámos trazer aqui pessoas com experiência na área do turismo, para também que os alunos e a comunidade percebam que é preciso nós sabermos ouvir, porque nós não inventamos nada. A maior parte das coisas estão inventadas e aquilo que nós podemos fazer é, com os conhecimentos que vamos partilhando uns com os outros, fazer coisas diferentes. E este curso de turismo, também dizer-vos isto, é um curso que muito nos orgulha. É um curso que muito nos orgulha porque é um curso, ainda há pouco estávamos aqui na entrada a conversar informalmente e os promotores estavam-nos a pedir alunos para poderem depois entrar logo no mercado de trabalho. O que quer dizer que é um curso que tem uma enorme saída. Assim, estes alunos que aqui estão hoje o queiram e também percebam que é uma oportunidade que têm de encontrar o seu futuro nesta área, porque o objetivo dos cursos, obviamente, quando nós abrimos um curso, é que esse curso tenha empregabilidade, mas também que os nossos alunos saiam preparados para poderem depois frequentar esses cursos.